feito criança, sem medo e certo do que vou viver. É Deus que abre o caminho e me conduz com sua própria mão. Não olho para trás, só sigo em frente, nem deixo esfriar meu coração. Os sonhos não vão morrer, as sementes do meu Deus, pode crer, vão florescer em mim. Eu vou cantar no tom de vencer. Nem deixo esfriar meu coração. Os sonhos